Grabando! Suprema, FTV, MCs, Santa Maria, Porto Alegre, Sarandia e Rio de Articuladas, malota de bobacha, batendo bucha dos arrombados. Rima Suprema, FQV, MCs, Santa Maria, Porto Alegre, Sarandia e Angel Brissault. Articuladas, malota de bobacha, batendo bucha dos arrombados. Eu sou toda madruga, no bolso restou muruga. Os maloca de bombacha, dobrando os freios sem curva. THC é a cura, RS não simula. O rap de Santa Maria rima tipo cachorro rusna. Armamento na cintura, te cuida com a viatura. Na rua a bruxa tá solta, sobrevive quem tá na loucura. Buraca de pedal, é o panca cerebral. Vim mostrar a minha face, meu obaide natural. Cortamos vários planos, cartucho carregado, jovens crânios, rima fatal. Cê sabe que o beat é pesado de Santa Maria. Pô, a voz ecoa, fazer chão tremer. Maloqueiros de bomba, chá e gelbre, rima suprema, FQV. Realidade disparada através do excluído, quadro do gambé. Conclusão da madame é bandido. É o rap potencial dos pretos da Ziela. Mal encarado, espaço afogada, cara arriscado, diaba reta. Rima suprema, FQV, MCs, Santa Maria, Porto Alegre, Sarandia e Jambi Saudi. Articuladas, maloca de bobacha, batendo no bucho dos arrombado. Rima Suprema, FQV, MCs, Santa Maria, Porto Alegre, Sarandia e Jambi Saudi. Não te assusta não. Não te assusta, moleque, não. Se não deve, não teme. A resistência suburbana e aqui o sistema treme com uma bala atravessando a nuca. Depois é comemorado no jogo de sinuca. Os maloqueiros de bombacha estourando, sangrando as caixas. Atrás do malote, um afogando o outro. Os grandes estados sul em busca de um mundo novo, sem guerra, só com a paz. Eu sei que a minha raiz traz mais pra uns, tanto faz. Então pensa, repensa, dispensa. Droga não vale nenhuma recompensa. Você que cumpriu uma sentença por causa de uma desavença. Polícia sai do pé, não corta minha brisa e deixa eu queimar. Quem não vê de cruz de fé. Polícia sai do pé, abalando o sistema. Resistência urbana chegou. Conexão Porto Alegre, SMAI doutor. Só os vagabundo louco, chegando é só rajada. Tipo 380, 765 na sua cara. É mais do que canta por fama, é mais do que canta por mina. O rap ferve no sangue, vem lá da periferia. Os negros chegando pesado, mais que um terrorista. Até Bilani em zóio, nós não é patifaria. Conexão tá formada, vacilou é só pipoco. Foda-se os políticos, tô nem aí pros porco. Maior satisfação, parrezinha em movimento. Resistência urbana é peso, nego só lamento. Fumaço no bolso, kit na mente, fumaça do verde fritando a madruga. Eu ando com poucos bores, amo louco, loucura na pura. É minha fissura e pode chamar tudo quem quiser. Chega agora aqui pra ver, jama em rima suprema. Então família FQV, não vão entender, vão retroceder. O tipo de cena não passou na TV. Família unida em qualquer região, no gueto, asfalto, beco, homo, ramo. Poucos entenderão, mudou tua visão, do flow ao refrão. Só piso no chão, esperto na lida, que muda a vivência. Na hora do beat que bate a frequência, resta a inteligência, só marca os irmão. Sem latência, com disposição, com sapiência, filtrando união. Nunca precisei pegar no oitão, mas se precisar tamo junto plom plom. Mas se precisar tamo junto plom plom. Família FQ vem, Jambri Saudi é nóis plom plom plom plom. Sarandi, Porto Alegre, Zona Leste, SM, FQV, Riva Suprema no bang. Sem brecha pros NMPM, manda fúculho por olho, leite por dente, sangue por sangue. Liguei se fosse firme pra fechar com a nossa gangue. Nego, tô falando, não desacredita não. A família se formou, os outros e Young são monstro pesado na rima doido. Rapper Billy de novo no jogo, firme forte na contenção. FQV tamo junto meu povo, da Vila Chime, conexão. Salve maninho, salve narina, salve droze, salve choque. Salve sinistro, parresia, cai shopping, jambi, sound sistema. Aí licença pra chegar, TLS no ar, rapá. Rajada sonora que teu colete, a prova de bala não vai segurar. Ratata, dilacerando teu sistema auditivo com a realidade que vejo que vivo nesse mundo fudido, porém não desisto, mas acredito nos mano que tão comigo. Que ao invés de puxar o gatilho na cara do Mauricinho, no latrocínio tão aqui, revolucionando através da trilha sonora que cruza sete a revolta, que rádio farresia não é moda, articulando novas rotas, novas trajetórias pra não ver nossa juventude por causa de droga numa cova, homofando dentro de um presídio pelos direitos da juventude, salve mano sinistro. Nosso tema FQV, MCs, Santa Maria, Porto Alegre, Sarandia, Enjambre, Saldi. E articulado, é sua louca de bombacha, pagando o bocho dos arrombado. Rima suprema, FQV, MCs, Santa Maria, Porto Alegre, Sarandia, Enjambre, Saldi. E articulado, é sua louca de bombacha, pagando o bocho dos arrombado. Rima suprema, FQV, MCs, Santa Maria, Porto Alegre, Sarandia, Enjambre, Saldi. Articulados, é uma louca de bombacha, pagando o bolso dos arrombados. Rima suprema, FQV, MCs, Santa Maria, Porto Alegre, Sarandia, Enjambre, Saldi. E articulados, é uma louca de bombacha, pagando o bolso dos arrombados.